você passa em sua vida e já não sabe o que fazer e o que vai acontecer. Só pensando em desistir, achando que é o fim e que não tem jeito, não, não tem jeito, não. Situações da vida, questões mal resolvidas, te deixou na solidão, ninguém te deu a mão. Coração despedaçado, triste é o teu estado, mas Deus tem solução. Ele vai abrir caminho no meio do mar, ele vai mandar um anjo pra te ajudar. Tempestade vai trazer bonança quando Deus falar. A porta que ele abre ninguém vai fechar, esse é o Deus do impossível, basta acreditar. Os rios vão se abrir, muralhas vão cair, é só você cantar. Os céus vão se abrir quando você chorar, o inferno vai explodir quando meu Deus bradar. Operando ele, quem impedirá? Ele faz o impossível pra você louvar. Então louve, adore, exalte, glorifique. Você vai ver o impossível acontecer. Tempestade vai trazer bonança quando Deus falar. A porta que ele abre ninguém vai fechar, esse é o Deus do impossível, basta acreditar. Os rios vão